Se eu tiver que escolher alguém e um lugar, esse alguém é você. E o lugar não importa, eu nem ia dormir pra não desperdiçar você perto de mim. Me avisa se eu exagerar, é que eu tô quase pra colocar a foto de nós dois na minha identidade, pra não ter perigo de sentir saudade. E mãozinha no céu. E já te amo tanto, ainda não é tudo que eu tenho pra te amar. Eu tenho pra te amar. Sua frente de costas pro mundo é o meu melhor lugar. E já te amo tanto, ainda não é tudo que eu tenho pra te amar. Na sua frente de costas pro mundo é o meu melhor lugar. O meu melhor lugar. Dourados 17 e 5. Um amor de rádio. Campos Dourados FM 99 informa. Preço da gasolina assusta, mas Sim de Combustíveis diz que culpa não é do empresário. O fim da greve dos caminhoneiros, que conseguiram redução de 46 centavos no diesel, além de outros benefícios, trouxe à tona um aumento no preço da gasolina, que em média está sendo revendida por R$ 4,49 o litro, isso lá na capital, em Curitiba, mas os preços mudam em várias cidades da região. Em nota, o Sindicombustíveis Paraná informa que a culpa não é dos empresários, mas dos constantes aumentos do preço do combustível nas refinarias promovidos pela Petrobras. Na mesma nota, o Sindicombustíveis criticou o governo federal por uma possível falta de conhecimento na portaria editada, que garante o desconto de 46 centavos no diesel. A orientação da Sindicombustíveis é que os postos repassem os descontos recebidos e, no caso de não receberem as reduções ou receberem parcialmente, denuncie as distribuidoras para órgãos fiscalizadores. Como muitas distribuidoras não repassaram o desconto de forma integral, é importante avaliar cada caso para que imprensa, consumidores e governantes não responsabilizem um posto de forma indevida. A portaria editada pelo governo omite informações sobre o caso da redução no preço do diesel não ser repassada pelas distribuidoras aos postos. Como os postos não compram diretamente das refinarias, e sim das distribuidoras, entendemos que esta omissão é gravíssima. O governo federal, mais uma vez, demonstrou incompetência e falta de conhecimento para atuar no mercado de combustíveis. Encerra a nota aí da Sindicombustíveis no Paraná. 99 informa. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique ligado. Anuncie na 99 FM e fale do seu produto para o maior número de pessoas. 99,9. A rádio de resultado. Junho é o mês do aniversário da Center Calçados em Medianeira. E quem ganha o presente é você. Botas e coturnos Via Marte, Ramarim e Boteiro, Dakota, Only, com até 60% de desconto à vista. Botas Via Marte e Suede de R$ 299 por R$ 59,90. Coturnos Via VIP e Andrax por R$ 49,90 à vista. Coturno masculino Vander, ponto espaço aí de R$ 119 por R$ 59,90. Tênis Fila, Ramarim, Picadilly, Suzana Santos por R$ 99,90 à vista. E ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no crediário e cartões. Ganhe cupons para concorrer a 2 vale-compras de R$ 300. Avenida Brasília, no centro de Medianeira. Pise firme com esse nome. Campos Dourados FM, em todos os bairros, a mais potente. Chegou a hora de você ter o seu Toyota ou Hyundai zero quilômetro. A Zene Multimarcas de Medianeira traz condições imbatíveis. HB20 hatch a partir de 42.825. Creta, o SUV mais desejado do Brasil com taxas a partir de 0,49. E Creta Prestige, com as 5 primeiras revisões gratuitas. Toyota Corolla XEI 2019, o líder de mercado com taxa de 0,89. E super avaliação no seu seminovo. E mais, toda a linha Hilux e SW4 com condições especiais. Zene Multimarcas, a sua loja representante das marcas Toyota e Hyundai para Medianeira e região. Se beber, não dirija. Você está ligado na Campos Dourados FM. ZYM 200, canal 260, 99,9. Um amor de rádio. 99,9. Música.